posso até enlouquecer, coração explodir dentro do peito, que não vai ter outra vez. Esgotou-se a sensatez, é adeus, acabou, não tem mais jeito. Pode o mundo cair sobre mim e a minha vida virá tempestade. Praga de amor, qualquer coisa assim, você pra mim não vai ser nem saudade. Da boca pra fora a gente diz tudo que quer, só não diz a uma mulher que ela é caso passado. Da boca pra fora, coração sabe mentir, só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado. Virá tempestade, praga de amor, qualquer coisa assim, você pra mim não vai ser nem saudade. Da boca pra fora a gente diz tudo que quer, só não diz a uma mulher que ela é caso passado. Da boca pra fora, coração sabe mentir, só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado. Da boca pra fora a gente diz tudo que quer, só não diz a uma mulher. Vocês! Da boca pra fora, coração sabe mentir, só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado. Vocês! Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer, só não diz a uma mulher.